Muito bom dia, temos do outro lado da linha Jorge Gouveia, presidente do OH Sports. Ontem foi um dia histórico para o clube. Enquanto presidente, qual é que é o sentimento a esta altura? Olá, bom dia, Cris, e todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Sim, foi um dia memorável, foi um dia histórico, não só para o OH Sports, mas também para a cidade e para a região, e para o Hockey Patins, não é? Foi um dia que vai ficar sempre na memória de todos, porque foi um dia em que pela primeira vez conseguimos uma subida à segunda divisão e sendo campeão de série também, não é? Nos últimos tempos houve uma reestruturação do clube, autonomizaram-se, também criaram o OH Sports, foram buscar novos jogadores, treinador novo. O objetivo era claro, era mesmo subir divisão? Um dos objetivos era subir divisão, sendo que nós entendemos que teria que também existir aqui alguma mudança, não só na estrutura, mas também como a idealização do projeto que teríamos pensado. Sabíamos que isso era uma tarefa difícil, mas não é difícil, não é inconcretizável, porque de facto percebemos que estamos a conseguir ter essas mudanças e a fazer esses resultados. Mostram que, de facto, há aqui indicadores positivos nesse sentido. Sim, um dos objetivos era subir a divisão. No ano transato percebemos que podíamos andar e andámos a lutar pela vitória. Ficámos em terceiro lugar do Campeonato Nacional de Séniores, terceira divisão. De facto, ao ter como base o trabalho do ano passado, foi uma aposta para a nova época e, a não ser, uma aposta ganha, não é? Porque conseguimos esse objetivo. Mas não esquecer que não é só o projeto sénior, há vários projetos dentro do clube que também estão a ser trabalhados ao longo de tanto do ano passado como desta época, e que também vão trazer frutos e que também vão. Queremos nós que as coisas aconteçam e que também sejam resultados positivos para os atletas. E a que é que se deve esta conquista? Mérito dos jogadores, da equipa técnica, o que é que, enquanto presidente, tem então a analisar? Sim, é verdade que para se conseguir chegar ao topo há aqui um trabalho muito grande. Muitas das vezes trabalho que não é visível. É um trabalho que tem como suporte pessoas que não são profissionais, não são salariadas de um clube. Muitas delas são pessoas que trabalham por amor à modalidade, ao clube, às amizades que se vão criando dentro destas instituições, mas há aqui um mérito que é visível. É um trabalho muito grande por parte dos atletas. Eles são os principais responsáveis por este resultado, seguido dos treinadores, que são eles que comandam as equipas, são eles que pensam na estratégia e na sua implementação. Os delegados seccionistas, que são incansáveis, são pessoas que estão por detrás destas estruturas, que não são logo visíveis, mas que estão lá sempre. Portanto, e a essas pessoas há que tirar o chapéu. Depois, claro, toda a estrutura que envolve o clube, aos adeptos que têm sido incansáveis. Nós temos percorrido o país e os adeptos estão sempre a acompanhar a equipa. Mesmo quando fazemos muitos quilómetros, eles estão lá. Para não falar, de facto, na presença nos jogos em casa, em que conseguimos ter o pavilhão acima da média de utilização da lotação do pavilhão. É extremamente gratificante perceber, quando temos jogos em casa, termos acima de 350, 400 pessoas a assistir aos jogos. E isto é curioso, deixo-me aqui acrescentar, porque não se vê só nos séniores, vê-se no Sub-23, portanto, os atuais campeões nacionais, e que neste momento estamos a defender essa posição, mas também nos escalões de formação. É importante perceber que cada vez mais há pessoas a irem ao pavilhão assistir ao OCA. E isso é de louvar. É muito importante perceber que fala-se de hóquei em Alvar do Hospital. É um trabalho difícil, mas começa a ser reconhecido, e ainda bem que assim seja. Muito bem. Na segunda divisão nacional, é de facto onde o OH Sport se merece estar? Eu acho que sim. A Oliveira do Hospital já merecia, ao longo de tantos anos, ter uma presença na segunda divisão. O Hockey Oliveirense já merecia estar na segunda divisão, porque de facto há aqui indicadores que também já vêm da história deste clube e mostram que de facto é possível, e posso dizer que o OH Sport está na segunda divisão afincadamente para poder trabalhar, e uma coisa é certa, neste momento subimos. Teremos um segundo objetivo, que é poder defender e trabalhar para o título de campeão nacional da terceira divisão. Somos uma das quatro equipas que vão entrar nessa fase de apuramento de campeão. Queremos trabalhar para que se consiga trazer mais um troféu para o Guarda Hospital. Muito bem, e o que é que se espera da segunda divisão? Será certamente mais competitiva? Sim, a segunda divisão vai ser uma novidade para todos nós. Nunca estivemos, portanto vai ser também uma aprendizagem, mas acreditamos que a base está criada para. Agora, há aqui muito trabalho a fazer, há aqui uma idealização de um projeto diferente, tem de ser pensado. Precisamos de muito apoio, precisamos de não só das empresas como das instituições. São patamares diferentes em que têm que ser bem preparados. Tudo isso vai ser necessário ter de preparação para que possa correr dentro dos planos que nós vamos traçar, mas sim, sem o apoio financeiro, material, logístico, torna-se difícil. Portanto, neste momento o OH Sport já não tem mais... já não tem muito mais a mostrar nesta época, mas sim, queremos mostrar para o futuro, mas é preciso criar essa base para que depois possa ser mais fácil de nós gerirmos e de podermos dar as condições para que possamos andar na segunda divisão. E isso acredito eu, e bem, que todas as pessoas que acompanham e que estão também o vão sentir e também o vão fazer, porque é esse apoio que também poderá evitar o sucesso. Muito bem, Jorge, da parte da Rádio Boa Nova, parabéns à equipa e ao clube, e estaremos cá então para acompanhar o passo a passo o OH Sports. Obrigado, nós. Também reforçar, e é verdade, a Rádio Boa Nova sempre esteve no acompanhamento do Hockey Patins e do OH Sports, portanto também vocês, nossos parceiros, é convosco que nós também fazemos chegar o nome do OH Sports longe, e é também com os ouvintes da rádio que vamos passando a palavra do que de facto é o Hockey em Guarda Hospital. Obrigado, nós, por tudo que têm feito.